Tráfego, voo 9030, com 109 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alterna Natal. Estimativo 9030, via Índia no ponto de espera chama 218.000, altímetro 1021, no 021, bom voo. Grato, ponto de espera 118.000, via Índia, voo 9030, confirme 21. Confirma o tráfego que chamou anteriormente. No 05, se é novembro, Índia Tango, o ideal seria sair no axé? Só confirmando, é transporte em firma, não é isso? Sente, pronto, cópia. Gente, quanta, antes da cópia, por gentileza, confirme quantas milhas fica de Salvador, está a localidade? Gente, inicialmente, tudo para o nível 045 direto. 045 direto. Paulo, 5543, posicionado. Podendo essa equipe de Zola, pode para o TAC 5543. 5543. É ideal, 290 milhas e já em coordenação com o centro, por gentileza. Bom dia, são 3517. Arbora, eleva. Let you stand 04 without interfering on the Airbus 320 on your left side. I'm gonna wait and greet my name. 3517. Motor total 9910, baixou e travou, está estável no ILS e a distância. Copiado, total, chame torre, 18 decimal 6. 1186. Maintain position and expect destruction. Fala, eu vou no centro 176 a bordo, com 349 alterando sua vida para a taxa. Ativo livre pouso 9910. Afirmativo em frente, Índia no ponto de espera chama 208.000, 1021 no altímetro, bom voo. Índia, ponto de espera 208.000, teste 02. Romeu, livre Cogino, aguarde cópia, por gentileza. Acionamento por conta de risco, a gente pode ir quando pronto para a cópia agora no Romeu Tango Golf. Tan 359, via Julia 2109. Max Jet Romeu, confirma a intenção de voo. Direto ao meu, vou local Salvador, 500 pés, sobrevoo Parque Pituaçu e posterior avenida paralela com o centro Salvador, com o controle Salvador, 0115 no transponder e o controle 120.8, 808.000, Max, direto ao meu. Chama 2, 108.000, aproximadamente, tá com bom voo. Polo 3554, para início do táxi. 64 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Salvador. 3554 em frente, Índia no ponto de espera, chama 2, 108.000, 1021, bom voo no altímetro. Frente, Índia, ponto de espera, 2, 108.000, 1021 no altímetro, 3554. Salvador para Cia Novembro, Índia Tango, 105 é o nível, decolador 17, primeira curva direita, restrito no corredor Xé, 1000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. Aguardando o transponder e o controle para em 120, décima 8, Romeu Tango. Música. Pompeio, transponder 5200. 200 a transponder da Ramadão. Afirmativo, confirme o parque que se encontra. Afirmativo, pelo táxi chama a torre 1086, o Romeu Tangolfo com voo. Solo, alguma previsão para o 1897? Confirmando? Alguma previsão para o voo no 1897? Afirmativo, coordenação equipe de solo após o ATR da tripa, a sacada está livre. O pushback no 03, o gol no 897. Coordenação equipe de solo após o ATR da tripa que se dirige ao ponto de esperar. Frente após o ATR, a retaguarda no 897. Solo, Salvador, total 9990. Total 9990, bom dia, taxia Alfa, quilo para o PAC 3. Prevista a posição meia dúzia, quando lá tem sinalizador. Alfa, quilo, PAC 3, meia dúzia, tenta sinalizador, total 0-0-1, cópia. Sim, ativo, livre ascensão 105, Vitor Charlie Bravo. Zero três zero, decola aos 58, chame controle no 208, bom voo. 208, grato, bom dia, 9030. Romeu Tango Golf, modifique seu transponder para 5126. Bom, boa, senhora. Ingresso. O 370, saiu da Fuca. Subindo ao 370 na Fuca, 9030. Após a rolagem do Gol, à frente, com pintura da Varig, o senhor ali mantém. Bom dia. Esse Romeu tem condições de decolagem da presente, direto com o pro do farol de Itapuã. Mike Juliette Romeu, então está autorizado, o vento no 60 graus com 10 nós. Mike Juliette Romeu. Presente. Fora. Mike Juliette Romeu, fora do solo azul no 000, agora com controle 120, decimal 8, bom voo. 12080, grato, carregado. Gol 17 no 5, livre decolagem, cabeceira 10, vento 160 graus, 109. Livre decolagem, pro gol 17 no 5. Controle de Salvador, é o papapapá, Mike Juliette Romeu. Marcos Juliette Romeu, alto e claro, 500 pés na linha do litoral, na escuta permanente. Na linha do litoral, 500 pés, Marcos Juliette Romeu, na escuta permanente. Solo Salvador. Bom dia, o TAN 38905, tem informação, Juliette, autorização para registro. TAN 3890, Juliette, confere, pronto, cópia. 3890, Salvador Recife, autorizado nível 330, via Brusque 58, decolado 10, primeira curva esquerda, descida saída Fuca, transição Caju, 5122 no transponder, o controle 120, decimal 8, TAN 3890. Autorizado nível 330 para Recife, via Brusque 58, decolado 10, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Caju, 5152 o transponder, controle 120, decimal 8, TAN 3890. Só corrigindo o transponder, o 5122. Confere 5122, o TAN 3890. 715, decola 01, chega o controle no 208, bom voo. Tango Golf tá pronto? 0, saída Arbor. Beleza, 0, subindo lá. Arbor, ele é só. Metrô no 021, bom voo. 021, ponte espera 0326, bom, 897. Metrô 4. 715, saída árvore, são certos que pagam pela torre, confirme. Positivo, visão boa. Ciente. E da presente está autorizado direto, ele é só. Ok, só para terminar o close, então já. Obrigado. Controle o papapá, mais que já te chamou. Siga. Tá, em Piatã, senhor. É. Se autorizado, é, o sobrevoo em São Cristóvão fica condicionado ao tráfego. Pode, vamos coordenar com a torre, aguarde, mantenha o setor. Para coordenarmos com a mesma. Tem tráfego para decolar e visual na, no corredor Axé. Ok, grato. Saída Puca, Caju. Transponder 5195, controle 120, decimal 8. Correto, pátio 3, após quando ponto tracionamento e pushback, está sendo no OTAN, fechamento da pista no 018. Do helicóptero a 500 pés, tá ok? Fique atento, vai chamar agora o controle 120, decimal 8, tem um ótimo voo. Você está atento ao tráfego do helicóptero, vai chamar o controle 120, grava, bom trabalho, aumenta a voz. Trip 5514, decola ao 03, chame agora o controle 120, bom voo. 1208, grato. 1897, ali mantém. Ali mantém, 5910, 1297. Torreal, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, boa tarde, bom dia. Tá visual com o tráfego decolou da 107? Negativo por causa do sol, cara. Tá ok, então vamos dar pra gente curva esquerda no sentido da final da 1-0, tá ok? Pra prosseguir pra São Cristóvão, nesse momento não tenho nenhum tráfego a reportar. Ah, ok, eu fico condicionado ao tráfego da senhora, qualquer coisa eu afasto do setor. Afirmativo, se o senhor seguir direto aí como se fosse pra final da 1-0, já vai livrar o tráfego, tá ok? Que ele tá prosseguindo via linha do litoral. Ok, obrigado. A intenção é ficar em São Cristóvão mesmo, Mike Juliette Romeu? Após, conforme o plano, 5123 no transponder, o controle 120, decimal 8, TAM 3153. Então pode ficar sobrevoando São Cristóvão, no momento eu não tenho nenhum tráfego a reportar. Se tiver algum tráfego, eu peço para o senhor se retirar do setor e, se for o caso, o senhor retorna, tá ok? Com certeza. Obrigado pela colaboração. Mike Juliette Romeu. Com 897, livre decolagem, cabeceira 10, vento no 60 graus, 10 nós. Livre decolagem, cabeceira 10, não, 897. Tio, daqui a 19 minutos. Foginho, 21 minutos. O 9030, chame centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, alterna 12545, 9030. Tá ok, tô visual com tráfego, no momento nenhum tráfego a reportar pro senhor. Tá. Golpe, confirme a voa ideal para voar direto de destino. Voa ideal para destino é a 302, aumenta a golpe. 302 em apoio ideal, copiado. Está livre, direto destino e livre ascensão 105, Romeu Tango. Opa, grato, livre destino, ascensão para 105, Romeu Tango. Papa Tango Vitor, Charlie Hotel, pronto para cópia. Papa Tango Victor, Charlie Hotel, Salvador para Sierra November, Mike, Charlie, uma centena é o nível inicialmente, plano Yankee, a 80 milhas de Salvador, 80 milhas, cancela e prossegue visual no 085. Decolagem da 17, primeira curva direita, prefiro saída Arbor, após Arbor, direto destino. 5133, me transponde o controle 120.8, Victor, Charlie Hotel. Responda, por gentileza. Pátio 5, PLB. Estimativo 108.6 para acionamento e táxi, Victor, Charlie Hotel. O Sideral 9970, pronto, cópia. Pronto. Sideral 9970, Salvador Teresina, autorizado nível de voo 340, decolador no 0, primeira curva à esquerda. Descida, saída Momo, transição Flock. Após Flock, segue a rota conforme o plano. 5134 no transponde o controle 120.8, Sideral 9970. 340, primeira curva esquerda, Momo Flock, depois conforme o Bugs, 34108. Correto, ciente do fechamento da pista, confirmado, não é isso? Ciente. Ciente. Ok, American 980, are you ready to cut flight level 410286? Negative, request level 350, 350, 350, 350, stand by. Salvador, tô 3890 para o pushback de acionamento. Tá 3890, posição remota, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. Autorizado em coordenação, reportada para o táxi 3890. Prossiga, guardião. Acionado, guardião 07. Afirmativo, quantas pessoas abordam? Informe para decolagem, guardião 07. Ok, American 980, you are cleared to receive flight level 350 via upper wing 58. Take off from runway 10, left turn, book departure, Caju transition. Scock 5124 and frequency 120.8, American 980. Frequency 120.8. Left turn. Okay, American 10, you were aware about the not done, about the close of the runway 10. Guardião 07, fora do solo, aos 1-2, chame agora o controle no 208, bom voo. 08, obrigado. Ok, you are number 2 on this sector, stand by. Portanto, 3090 já iniciando? Iniciando agora. 7. Salvador, Guardião 07. Guardião 07, 500 pés. Para um Dino, na escuro permanente. 07. Controle Aracaju 35514. Assim que possível, senhor Frode Aracaju. 4, vamos coordenar, aguarde a confirmação. Aguardo, 35014. Direto Aracaju, coordenado autorizado. Prosseguindo. Direto Aracaju, 3504, grato. Vitor Charlie Bravo, quando possível, informe seu estimado de pouso. O 455? Copiado, Vitor Charlie Bravo. O portão tá livre, é ponto táxi. Carna 13325. Bom, não tem O Vitor Charlie Bravo teria o estimado do través de Leos? Bravo, Tilo, esqueci de tocar a medida em Veracruz. Tilo, esqueci de colocar o Salvador, Salvador, mil pés, decolagem da 17, primeira curva direita, corredor Axé. Para toque a remetida em Veracruz, aciona 01 no meio no transponder e o controle de 120.8, Bravo Kirusk. Bravo Kirusk, pátio 4, 12 a bordo, para acionar metáxi 2, 108.6, bom voo. Bono 037, copiado, grato, partida presente, serviço de radar, serviço de vigilância terminado, prossiga com referência visuais 105, chamando o controle Léo 120, decimal 1, Vitor Charlie Bravo. conferiu o tráfego que modulou com a torre? Taxi 3890 com 1203, 3 horas e 40, alterna Natal. 1-0-3, Natal, confirma a autonomia? 3 horas e 40 minutos. E o PLB 1-0-3, confirmando. Afirmo, senhor, pronto pro táxi. 3890, táxi é autorizado via pátio Índia no ponto de espera chama torre 186, altímetro 1021. Informo que seguirá uma coisa acompanhante se encontrando através da posição 612. Lembra o táxi da Pátio Índia no ponto de espera 2186, seguindo o Airbus na posição 612, então 3892, 9-0. Chegou Salvador, bom dia, ouviu 5973-370, Recife, ciência da informação. A intenção é 370? Negativo 370. Eu não copiei. É, nível 370 para Recife. 370 agora de cópia. Guardando papo. 5390, boa noite, 69, 4 horas de autonomia, nossa alternada é Campinas. Né? 53169 Campinas, 4 horas, via Índia no ponto de espera chama torre, 108.000, altímetro 1021, bom voo. Publicidade chama torre, quando lá, bom dia. Luiz, que é autorizado o táxi até a Oscar. Chame na Oscar. O Federal 9970, se tiver condições de acionar e realizar o push com 767-300 da APSA no PAT 3, está livre com a atenção em quebra de solo. Caso contrário, após a passagem do mesmo liberar o PAT, está livre o acionamento e push no PAT 3 do Federal. Gente, vou coordenar. Rio 5973, pronto para cópia? Negativo. Rio 5973, Salvador Recife, autorizado no livre voo 370, via Upper Whisky 58, decolada ao 10, primeira curva esquerda, prefiro saída Puca, transição Caju. 51 no mesmo, transponde o controle 120, décima 8, Rio 5973. 370, autorizado, curva esquerda, fora da decolagem, Puca, Caju, 51 no meia, confirme o controle. Controle 120.8. 120.8, é, acionamento será no local, procurou por cento, autorizado, acionamento. Gente, aguarde o Rio 5973. Tá sempre notando o fechamento da pista?